Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. À sua direita, 10 mil à sua esquerda. Olhe ao seu redor e veja, entenda, compreenda o quanto e como não valeu a pena. As gargantilhas de brilhantes, as lingeries de seda, vários quilos de cocaína e crack, os passeios nos iates, champanhe, vagabundas à vontade, Rolex, Armani, couro da Vuitton. Imagine quanto sangue não custou seus apê no Leblon. E o povo diz: carai, sangue bom, cê viu, true. Onde tava aí de fusca azul? Catava até umas fitas, gostava de umas drogas. Barato é loucão, a sessão foi meteórica. Agora de acorde RR na garagem, porta e meia vejo ele saindo de viagem. Depois de uma semana retorna bronzeado. Isso que é vida, o maluco tá montado. Cê vê, né? Fazer o que se eles quer falar? De 199 que está no meu lugar. E eu de cota em cota fui fortalecendo a firma. De oitão canela seca pra G3 e ponto 30. A vida é um carrossel, isso eu aprendi. Eu sou a prova viva, quem quiser vem conferir. Hoje eu prego quanto que não valeu, aqui no inferno clamando por Deus. Linda, nervosa, simplesmente a mais bela. De corpo escultural, de abalar atmosfera. Jurava amor eterno, dizia que me amava, que tudo era belo, igual contos de fada. Um dia, me lembro bem, eu não esqueço. Ó, uma para título e um Santana preto. Uns cara diferente, no sol de blusa. O clima tava quente, uma pá de criança na rua. Pelo rádio, meu olheiro me passou PT. Aí, sangue bom, os cara que é você. Levaram sua mulher como forma de mensagem. Descolei que são mão branca, que são lá do Denark. Mandei o advogado e uma maleta recheada. Depois de uma hora, ela tava em casa, feliz, sorridente, me abraçando e dizendo: amor, tá suave, ó, mó sossego. É só chegar uma vez por mês que tá bom. Se você quiser, eu mesmo faço a transação. Levo o dinheiro no ponto e horário marcado. Nossos negócios vão ser extraordinários. Desconfiei, nem paguei pra ver. Com o coração partido, mas tinha que ser. Mandei matar a vagabunda traidora. Correr com polícia não, sem vergonha. E a vida segue assim, entre rosas e espinhos. Assim como toda segunda tem seu domingo. Hoje eu prego quanto que não valeu, aqui no inferno clamando por Deus. Aqui é foda, paz não existe. Só mesmo Deus pra te proteger. Aqui é foda, é cruel. Só a morte pode me libertar. Eu tive tudo o que eu quis: ouro, diamantes, carros, mulheres, fuzis, balas traçantes. Fazia frio, eu descia em Congonhas. Depois de uma viagem a negócios na Colômbia. Surpresa! Polícia Federal sem perdão. Depois de ter apreendido meus bens, minha mansão. Com 15 acusações entre homicídios, tráfico. Com gravações de telefones grampeados. Minha dinastia, meu fim, meu castelo. As grades do presídio, a masmorra do inferno. Recordei as minhas ações diabólicas na tranca. O sangue do pilantra jorrando da garganta. Quem me caguetou dizia ser parceiro. Senhor, pelo amor, foi comigo no enterro de um rival que sem aval tentou me matar. Ranquei a cabeça dele como faz em Bagdá. Várias mortes, desde o vigia da Prosseguro. Caiu baleado com rajadas de uru. Até o executivo que não quis repartir a fortuna. Joguei do décimo andar pra espatifa na rua. Fora os inimigos que boiaram no lixo, oh, do Tietê, peneirados de tiros. Uns dizem que fui louco, outros psicopata. Andei pelo sistema cruel nas comarcas. Com os pé de black, os verme atrasalados. Sem essa de monstrão, tio, apenas respeitado. Agora eu me pergunto, cadê todo mundo? Os carros importados, as festas, charutos, cubanos. Os manos que viviam ao meu redor, as vagabundas que lambiam até o meu suor. Condenado a cento e poucos, aqui, lei dos 30. Sozinho apodrecendo na caverna, na ilha, no fundão Taubaté. Casa de custódia, cês não sabem como é. Aqui não tem misericórdia, apenas rancor e ódio no sangue. O mundão parece tão distante, sinceramente. sei que não valeu. Aqui clamei, chamei, orei por Deus. Se ele ouviu, não sei, já era. Tem mais um corpo enforcado aqui na cela.